tava em casa de Boreste. Fui tirar uma palha, parecia um teste. Foi um sonho tipo regressão, sei lá o quê. Só ouvia uma voz me dizendo por quê. Que a vida é nesse esquema. É, tudo que se planta se colhe, vale a pena. Aquelas coisas tipo aqui tu fez, aqui tu paga. Foi tipo assim que rolou essa parada. Amanhece mais um tio só rachando. Vejo um moleque acordando, se levantando. Ele tá na brota, deu pra perceber. Pão sem manteiga, água com açúcar e manda ver. É, matou quem tava te matando. Sandália no pé, água na cara e vai andando. Com os moleques sua rua, já dá de cara. Bola de gude, jogar em finga era sua tara. Quem sabe mais tarde bater uma bola. Estreia seu conga nova, ir pra escola. Vejo que ele tem muito chegado. E nessa idade já começa a adiantar seu lado. Cresce o olho na menina de sua classe. Joga logo é o caô, antes que alguém passe. Pegou a mãe aí, agora não perdoa. Se tá acima de 10 quilos, tá de boa. A sonzeira no seu barraco era escancarada. Caixa amplificada, telha rachada. Jess King com James Brown on the way. Tony Tornado na BR3. Pra curtir na noite só até as 10. Seu pai adiantava um troco tipo 10 mil réis. Era assim que ele chamava grana. Só rolava uma vez por ano, final de semana. Mas era tudo que ele precisava. Mente limpa, cabeça fria e a vida rolava. Tudo parecia nota 10. Ele era limpo da cabeça aos pés. Cada rolé que ele dava na sua área, se sentia mais seguro e assim não falha. Nada é melhor que um dia atrás do outro. O moleque tá crescendo, tá ficando afoito. Ele queria uma bike BMX. Pode crer, nego véi, eu também já quis. É desse tipo que rola e tudo acaba um dia. Ele era feliz e não sabia. Ei, você que está mandando vir, se liga na parada, essa ideia é pra você. A vida não perdoa, não perdoa ninguém. Siga esse exemplo e que os anjos digam amém. Quando menos espera, 13 anos de idade, conheceu a malandragem, sua capacidade. Nomes que rolavam na rua ele ouvia, tipo Carrefour ou Escadinha. Começou a usar a merda da vida, droga química na mão, já pra ser consumida. Não dispensava nem erva danada. Tudo que passasse sua frente ele traçava. É, que fase diabólica. Se alimentava de zero e muita vodka. Mas uma coisa eu saquei que tava diferente. Os balanços e a dança tava sempre à frente. Agora ninguém mais me segura. Com uma lata de jet e minha assinatura. De Planaltina até o Cetopê. Todos vão me conhecer. Eram palavras que saíam daquela boca. Muito rolé na madrugada sem marcar a toca. Me lembrei do meu tempo das antigas. Meu chegado house, metal, maquilita e jaws. É véi, pode crer. Tempo doido, não dá pra esquecer. A história desse doido se parece com a minha. Não rolou seringa e nem farinha. Mas o capeta alimentava sua mente. Segura o ferro, neguinho, é bote quente. Ninguém numa zerrada vai entrar. Todos vão te respeitar. Meteu os ganhos numa padaria. Imagina a festa no outro dia. Pensava que era feliz, mas não sabia que iria se arrepender um dia. É, ei, você que está mandando vir, se liga na parada, essa ideia é pra você. A vida não perdoa, não perdoa ninguém. Siga esse exemplo e que os anjos digam, digam amém. E ele não é mais criança. Se eu chegasse agora só na lembrança, a maioria se transforma em finado. Foi tipo murro na cara e agora ele tá ligado que a vida não perdoa um vacilo. Tudo que se planta se colhe e é de quilo. Com certeza era isso que Deus queria. Ele tá sabendo que catia pede tia. Agora do seu lado tem gente de preza. Antes do rango bate logo uma reza. Tipo agradecendo sua sobrevivência, saúde e consciência. Pode crer, moleque, eu fico de cara. Nesse sonho, altas coincidências aí não para. Mas deixa quieto essa ideia, morre por aqui. Com esse sonho eu também aprendi que é por aí que recomeça a parada. E vai conseguir de alguma forma adiantar seu lado. Pra não ter prejuízo como no passado. É, mantenha a mão na consciência. Sem prejudicar sua vida, essa recompensa. Desse tipo que rola, tudo acaba um dia. Agora você é feliz como queria. Hey.